9996, sobe restrito ao nível de voo 350. E instruções do centro Recife voar do Romeu Foco 018. Positivo, restrito 350, vamos voar o Romeu Foco 018. Voo 9996. O 9996 chama Centro Recife, frequência 126, decimal 85. 126,85, com 9996, obrigado pelo trabalho. 3392, sistema controle, 1 pulmão, sistema 5.